São lágrimas de fé, são lágrimas de dor. São lágrimas que caem, lágrimas de rancor. Volta logo, meu senhor, porque aqui tá violento. Nós tá de pé, pela fé, remando contra o vento. Várias fitas de mil graus, várias mentes com traumas. São lágrimas que caem, lágrimas que ferem a alma. Sente o neto, a flor da pele, coração amargurado. São lágrimas e lágrimas que molham o retrato. Um parceiro que se foi, do amigo de infância, do mano Emiliano, que tá lá na tranca. Chorar nas sete chaves com saudade da família. O sol que nunca brilha é sem sentido a vida. Tenta não, meu parceiro, até o mal é passageiro. É o guerreiro sem desespero nesse mundo traiçoeiro. A vida continua, segue o espetáculo. Apaga os holofotes no choro do palhaço. Lágrimas de fé. E pras ideias com alguém que não sabe o que é perdão, é o mesmo que sacar e não atirar no ladrão. Ainda bem que temos o rap pra vingar da hipocrisia. Em casos extremos, a resposta que se daria. Cuidado. Com essa precipitação de vomitar a verdade no rosto, algumas pessoas de tão mimadas pode matar e morrer de desgosto. A causa de ferida na alma por falta de calma e grave pressão vem da falta de procurar se colocar no lugar do irmão. Irmandade que passa pra trás, não some, não se adianta. Mas eu sei que alguém lamenta tendo café, almoço e janta. E não que eu tivesse fumado pra falar de vida alheia. Um dos males que mais se vê é gente chorando de barriga cheia. Semeia própria solidão, não se concentra na solução. De tão focados no problema, só culpados pelo mundão. Daí que a carne é fraca, a maldade anda ao derredor. A gente esquece que tá ruim, mas poderia ser bem pior. São lágrimas de fé. Dos percalços, quantas lágrimas rolou. Quando a polícia mata, quantas mães que já chorou. Vida louca, vida bela, bela vida, realidade. No peito aquele aperto, no coração saudade. De alguém que se foi, e na mente a memória. De uma triste trajetória, se escreveu sua própria história. Lágrimas também escorre, vendo os parques vazios. E os moleque de 15, trocando pra civil. De joelhos eu te peço, pai, vem me abençoar. Cada dia mais eu possa ter a sede de lutar, ao invés de me afundar na rota do fracasso, ou morrer igual a muitos no assalto baleado, deixando como herança somente as lembranças de uma vida tortuosa, sem vitória nem honra. Enquanto o mundo for refém da própria mágoa, o rei dos céus chora chuva em forma de lágrimas. Lágrimas de fé.